com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios e para todo mundo, pela grande rede mundial de computadores, pelo atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado também a Coca-Cola, Nova Skin, Tim e Lojas Colombo que estão conosco aqui no Pretinho. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim, você encontra nas Lojas Colombo. Você pode, você merece. Daí, Geiso! Qual é que é, balada? Tudo bem, Geiso? Ô, Geiso, tem uma historinha legal pra contar pra nós. Daqui a pouquinho ele vai contar o envolvimento do Geiso com a gurizadinha da Seleção Brasileira de Futebol Sub-20. Exato. Daqui a pouquinho o Geiso conta pra gente. Fala, Potter! Boa tarde, gente, tamo aí. Beleza, KG? E aí, beleza, boa tarde, salve a sexta-feira. Certo, fala, Maurício Amaral. Eu tô bem. Nossa, sim, dá pra perceber. A gente percebe que tu também. E sem fone, né? Também. Tô gritando? Tá gritando muito, cara. Bota o fone aí, Amaral. Pera aí! Isso. Viram que Jesus Cristo colocou no Twitter dele hoje? Quem? Jesus Cristo. Ah. Não, sou tinha morrido esse louco? Não sou o dono. Não, ele tem ainda Twitter. Tu viu o Twitter dele? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. É sério. Ah, tá. É bom, Jesus Cristo, né, cara? É a estrela móvel do programa de sexta-feira às 13 horas aparece todo sábado de manhã às 11h15 em HD na RBS TV Pro Rio Grande do Sul, no Patrola. O nome dela é... Rodai, Rodai, Rodai, Rodai, Rodai, Lalaia, Lalaia, Lalaia, Lalaia, Lalaia. Tudo bem, Rodaquinha? Tudo beleza. Vai ficar de óculos o programa inteiro ou dá pra tirar pra gente se enxergar nos olhos, nos tá olhos? Tá parecendo pause, Rodaica. Bota os óculos, Rodaica. Bota os óculos. Isso é o efeito de quem trabalha muito, sabe? É verdade, é verdade. Pessoal que acorda cedo, né? Vai trabalhar cedinho, sabe? É verdade. Eu reconheço. Tem gente assim na firma. Eu reconheço que tu trabalha muito. Obrigado. Eu reconheço que tu trabalha muito. Obrigado, já fico feliz. Eu, no teu lugar, trabalhava menos. Hoje é sexta-feira, 8 de julho de 2011. Hoje é dia do padeiro. Oh, um grande abraço ao Renato Portaluppi, que é o padeiro mais conhecido. O padeiro mais célebre. É verdade. E abraço a todo mundo que faz sua rosca, falada. Que isso, gente. Rosca, pão, né? Padeiro faz rosca. Massas. A especialidade do padeiro é afofar a massa. Eu ando querendo levar o Potter e o Igor pra aprender a fazer pão. Então, se tiver algum padeiro interessado em ensinar pra eles, agora no Twitter pode se manifestar. No Twitter! Rodaica, boa. Arroba Rodaica, que eu gostaria de levar eles pra uma padaria. Isso. Pra ver se faz alguma coisa útil, né? Mas eu vou fazer o pão da tardinha, né? O pão da minha prima. O pão que o diabo amassou, literalmente. Tá bem, queridinhos, vamos aqui debater os destaques do Clique RBS neste dia do padeiro. Voos com origem ou destino à Argentina e Uruguai são cancelados no aeroporto Salgado Filho. Cancelamento de voos na Argentina é devido às cinzas do vulcão chileno. Ainda segue a novela. Bárbaro. Um avião com 112 pessoas, por falar nisso, a bordo, 112 pessoas, caiu. Nesta sexta-feira, quando tentava pousar na República Democrática do Congo. 40 pessoas teriam sido resgatadas com vida dos destroços do Boeing 727. O avião caiu em meio à floresta tropical do Congo. 40 sobreviventes, hein? Um bom lugar pra cair, né? A minha primeira piadinha aqui era de avião. Não sei se rola, hein? Acho melhor eu mudar aqui. Mas é no Congo. Cara, mas eu acho que chama atenção. Quantas pessoas morreram aí? 72. Quantas pessoas morreram hoje no trânsito do Congo? Não, é que não tem trânsito. É que o avião foi feito pra não cair, né, cara? Não, mas o carro foi feito pra não bater. Tudo é feito pra não fazer nada. É que chama muita atenção. Um acidente de avião. Cai um avião. Morre muita pessoa junto. 62 pessoas vão morrer em São Paulo. 62 motoqueiros vão morrer em São Paulo. Tudo bem, mas aí são vários acidentes. Sim, mas aí não se comenta. Aí é um acidente de avião. Mas eu acho um pavor. Não pode cair de avião, por favor. É mais seguro tu andar de avião que de bicicleta. Não, isso a gente muito sabe, mais. Mas é que as mortes coletivas, elas chamam mais atenção. Claro, né? Sim, talvez. Já morre um monte de vereda, assim, né? Quando o avião cai, Provável, muito provavelmente, 99% de chance de tu morrer. Um acidente de bicicleta, tu já não é. Não, e tem uma coisa que eu acho que é o mais impactante. Qual é a responsabilidade que você, passageiro, tem sobre a queda de um avião? Nenhuma. Enquanto que num acidente de carro, bicicleta, moto, eu ainda posso tentar evitar se eu for mais coerente no trânsito, né? É. Ou até questões de violência a gente pode evitar se cuidando melhor. Agora, avião, tu fica completamente à mercê, né? Tu entra no aviãozinho e entrega a tua vida pra dois caras, literalmente. E pro próprio avião, a máquina, né? Sim, mas tu parte do princípio que o avião tá ok pra voar, né? Parte desse princípio. Às vezes não tá, né? E agora, há pouco tempo atrás, eu ouvi dizer que iam exigir um exame antidoping para pilotos. Não sei se vocês estão sabendo disso. Não, aí vai ser o caos aéreo, ninguém vai voar. Por quê? Atenção, pessoal. Isso. A denúncia do Potter. Olha, eu ficaria por aí. Imagina quem tá indo pro aeroporto ouvindo o Pretinho agora, nesse momento, pra pegar um voo. Parou aí. Com provas. Quarta ponte de Floripa terá modelo similar a Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. O custo estimado para a obra é de cerca de 900 milhões de reais. A nova ligação será erguida entre a Avenida Beira-Mar Norte e o bairro Estreito, sendo que o projeto prevê ainda a construção de um aterro para integrar o complexo ABR-101. O projeto ainda é só uma ideia, está no papel. Tá, então tá bom. Tá? 2028. Um motociclista sem habilitação colidiu sua moto contra uma viatura da EPTC. Pediu. Se é pra fazer cagada, já faz a comprada. Em Porto Alegre. Pega a moto, sai sem carteira e bate no carro da EPTC. Moto ainda atingiu um terceiro veículo depois que caiu e o documento da moto também estaria vencido. Ei. Ou seja, o motociclista será autuado e a moto recolhida. Parece que ele tava bebendo. Tinha bebido... Tá. Sabe que o dono da moto também, né, paga por isso, né? Tá com fone de ouvido. Falando no telefone. No Rio de Janeiro, o teto da quadra da Beija-Flor, da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, desabou. Não houve feridos, pois a quadra estava fechada. A Beija-Flor é a atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Baita escola, eu já fui. Já desfilou na Beija-Flor? Desfilei pela Beija-Flor e fui campeã. Que beleza, hein? É, muito legal. Aliás, foi rainha da bateria? Não, olha. Inclusive, eu tava no meio daquela... Sabe, são muitas pessoas desfilando na escola, né? Mas é uma das coisas mais legais que existem. Eu sempre falo pra todo mundo, se puder, vive essa experiência de desfilar numa noite e assistir aos desfiles na outra. Ah, sim. Porque quando aí tu é completo, desfila, né? Tu tem uma visão completamente diferente daquela que... E qual que é melhor? São duas emoções diferentes, tem que viver as duas. É melhor que isso, só sair num trio elétrico na Bahia. Olha que experiência de vida. Se você puder, a cara do Federal. Amigo, ouvinte, querido, se você puder foi um casado, dia... meu. Sair num trio elétrico na Bahia, não saia num trio elétrico na Bahia. Ele não foi na pipoca nem lá embaixo, ele foi em cima do trio elétrico. Por isso que ele ficou atacado, porque daí o percurso demora 4 horas e ele não podia sair. Não, tu queria, imagina o que tu vai sair. Tu queria sair. Aquele, não, tu queria sair. De bárbaro. E, tipo assim, chovia muito. Chovia muito, cara. Eu adorei. Tu queria sair, daí tu olhava lá de cima do trio elétrico pra baixo, queria sair lá embaixo na chamada pipoca. Um monte de mulher querendo beijar na boca. Um monte de barbados se pegando, dando tá soco louco, um no meu, outro, tá e louco. Capoeira e... Ah, vem que agora é tu, velho! Fazendo xixi na calçada. E xixi, e o fedor de xixi, tu tá maluco, cara. Olha, a Bahia é pra baiano. Eu adorei. É só isso que eu digo. Eu adoro a Bahia, adoro Salvador. Beijo pra minha irmã, adoro Aline. Adoro o Elevador Lacerda, o Mercado Madeira. Segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2011, já pode ser consultado a partir de agora. Hoje vai. O dinheiro será liberado no banco, no seu banco, na sua conta no próximo dia 15 de julho. E aí, Brito? Feito! Olha, tava na hora, hein? Eu admiro essas pessoas que têm restituição no posto. Eu também. Comércio de Blumenau fica aberto das 9 da manhã até as 5 da tarde amanhã. Feito! O horário faz parte da programação do programa Super Sábado. As baixas temperaturas deverão provocar bons negócios para o varejo. Varejo. Olha o varejo. Olha o grande. É bom esse varejo. É. Tudo belezinha? Tudo belezinha. Olha a Rodaica, já pegou meu bordão? Que papo é esse, Paulo Brito? Já pegou teu bordão. Respeita aí, Paulo Brito. O meu bordão todo mundo tá pegando. Muito bem, foram os destaques comentados do Clique RBS para este início de tarde de sexta-feira, início de fim de semana que apresentará temperaturas amenas. Amenas de quanto? No sul do Brasil. Hoje já estava melhor, quando amanheceu 8, 9 graus, já estava bacana. Incrível, né? O cara achar 8, 9 graus bom, né? Calor. Calorão, calorão. Hoje eu tô com calor. É? É. Até eu. Vamos dar uma girada aí, Mr. KG. Coisas que não queremos ouvir no alto-falante de um avião. Já que o papo é esse. Deus, que pavor. Claro, o meu não faz aqui. Faz um alto-falante. Atenção, tá, deu. Atenção, senhores passageiros. Não. Vai de novo. Passageiros, passageiros. Que fala aí, moço? Por acaso, algum de vocês aí sabe pilotar avião? Só por acaso. Vai de novo, vai de novo. São 10 vezes. Senhores passageiros, tem uma boa e uma má notícia. Deixa eu dar logo a boa, porque daqui a pouco não vai dar tempo de dar a má. Puta merda, cara. Senhores passageiros, que porra de luzinha vermelha essa aqui que tá piscando? Passa o manual. Ai, que favor. Senhores passageiros, vamos fazer um teste. Será que essa coisa faz looping? Ai, bêbado, piloto bêbado já. Vai. Senhores passageiros, não, aeromoça, por favor, assume aqui que eu vou no banheiro e o copiloto está embriagado. Muito obrigado. E a última e melhor de todas. Senhores passageiros, alma halekari de Allah, mahalme pakaliri. Dum! Imagina, cara. Ela sabe que a maior palavra em árabe avião é. Abraça toda a comunidade árabe. Quem mandou foi o André Felipe de Porto Alegre. O 11 de setembro é aquelas imagens fortes dos aviões se chocando com as Torres Gêmeas. É uma coisa que é quase ficção científica, né? Sim. Então experimente, já tá na hora de você dizer pro seu filho de 6, 5, 6, 7, 8 anos. Que aconteceu que isso, é real, né? É. Aconteceu, então. Daqui a pouco os abobados vão dizer que o homem não pisou na lua, que foi tudo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. É, mas na lua não pisaram mesmo. É. Não, pode até ter pisado. Eu acho até que pisaram, mas não transmitiram ao vivo. Olha, pra fazer o planeta Atlântico, fizeram a gente mundos aqui. Aí os caras foram pra lua e transmitiram ao vivo. Em 1952, não era? 69. 69. O negócio da lua a gente sabe que é mentira. Agora as torres a gente viu caindo. É isso aí, Rodaica. Não, então, só concluindo o raciocínio, mostre pro seu filho, porque isso é história, né? Vai ter daqui uns anos, vai ter nos livros de história isso. Então mostre pro seu filho, porque ele tem que saber que isso aconteceu. E enfim, ainda que seja forte a imagem. No próximo dia 11 de setembro faz 10 anos. É verdade, cara. 10 anos. Coisa, verdade. Né? É um fato que todo mundo fica lembrando. Estão preparando uma grande festa lá no Talibã. Ai, que horror. No Marco Zero. Eu passei um 11 de setembro em Nova York em 2009. Gostoso. E o Barack Obama discursou lá. No Ground Zero. Eu estarei boa parte do dia 11 de setembro de 2011 dentro de um avião. É mesmo? É mesmo? Legal, né? Que bom, né? Não, mas 11 de setembro nunca mais. Não, agora nunca mais. Porque todo mundo pensa isso, vai ser dia 11 de setembro, né? 11 de setembro é o dia mais seguro do mundo. É, eu também acho. Pode andar de moto sem capacete. Isso. Fazer o que tu bem entender. Passar sinal vermelho, não vai acontecer nada nunca mais. Então vai daí, bonitinho, vai. Twitter bíblico. Todas as pessoas da Bíblia, né, têm seus tweets aqui e tudo mais, né? Já citei do Jesus Cristo, né, que é o mais seguido. E aí tem o segundo aqui. Escreveu, não leu, Bartolomeu comeu. Arroba Bartolomeu. Meu nome é com I, porra. Arroba Felipe. Felipe. É que tem Felipe e Felipe. É. Esse é Felipe. E Felipe. Tem Felipe. É. MM derrete na sua boca e não na sua mão. Maria Madalena. Final de semana com feriado prolongado? Vai chover. Pedro. Arroba Pedro. Arroba Pedro. É. S. Pedro. Pedro. Essa piada de Simão, o fantasma atrapalhão, já cansou, galera. Próprio Simão, arroba Simão. O Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Sim. É. Sim. Ah, foi? E foi meio campo do Inter depois anos. O bom samaritano. E hoje escreve na Folha de São Paulo. 1990 isso, anos. É. 1990, Macaco Simão. 92 anos depois ele foi meio campo do Inter. Nome de bêbado, cara de bêbado, jeito de bêbado. E ainda tô bêbado, arroba Tomé. Tomé. 1h17, muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico na Atlântida. Vai, Rodaquinha. Mulheres têm mais satisfação sexual em relacionamentos duradouros. Ah, meu Deus do céu. Tiro! Não é uma boa notícia essa. Ah, mas é óbvio, né? Aliás, falando em relacionamento duradouro, vou fazer um parênteses aqui, tá? Faz um. Quem tá ligado na novela das oito, como eu Insensato Coração, sabe que tem o cara que trabalha pra Norma, Glória Pires, que é o motoboy, o motoboy que agora tá pegando uma ricacinha lá da novela e tal. E a loucura que tá rolando na internet hoje de manhã é que esse cara fez um ensaio fotográfico deixando o órgão sexual à mostra. Quem? Como assim? O rapaz da novela. E ele fez um ensaio todo conceitual, todo diferentão. Mas o ator ou o personagem? Não, o ator. Ah, e as pessoas estão surpresas, porque, pô, o cara tá em evidência, tá na novela das oito, tá no momento, a gente sabe que essas coisas sempre puxam mais pro lado... Baixou o calão, né? Aí é que tá, a discussão é essa pelo estilo das fotos. Se baixou o calão ou não. Se é erótica, mas como vocês não vão querer ver a dica só pras gurias, isso, entendeu? Daqui a pouco as gurias vão lá e dar uma ontem, olhada. Eu, Maurício, duas da manhã, ele abriu o laptop e me mostrou as fotos. As fotos não estão no blog no Holofote, mas no Holofote tem o link pra onde estão as fotos. Eu não vou okay? no Holofote hoje. Cara, eu tô assim, eu tô O Holofote já foi melhor. Misto de já viu, Rodaca? É uma notícia, Alexandre. Tá, então tá, eu vou buscar uma notícia pra dar daqui a pouco. Tá, busca. Uhum. Vocês falam de vai mulher no teu textinho agora aí, eu vai. Não posso falar de homem vocês agora estão aí. Brigando? É verdade. Não, briga isso aqui. Vocês não ficam falando pra mulherada aí, né? Não, vai no teu textinho aí, vai. Mulheres, Alexandre, são mais propensas a relatar satisfação em relacionamentos longos que duram mais de 15 anos. Meu Deus! Outras conclusões do estudo, sei lá eu que estudo é esse que fizeram. Homens precisam de mais carinho e ternura que as mulheres para ter um relacionamento feliz. Viu? Nós somos sensíveis. Somos nós, carinhos. Nós queremos carinho, vocês. E beijinhos. Para eles, é mais provável haver felicidade na vida a dois se estiverem com a saúde em dia. Claro, viu? Né? Viu só? Sim. Tigres, né? Que tá, tipo, desperta o tigre em você. Os japoneses se mostraram significativamente mais felizes com seus relacionamentos do que os americanos. Brasileiros e espanhóis apresentaram menos felicidade que os americanos. Deixa eu te falar por quê, assim, ó, os japoneses, diferente da cultura ocidental, americana especialmente, os americanos trabalham das 9 da manhã às 5 da tarde, certo? Certo. Os japoneses trabalham das 6 da manhã às 10 da noite. Portanto, param menos tempo em casa. Logo, são mais felizes no casamento. Pode ser. É uma lógica. É uma teoria. Eles chegam, olham e ficam mais tempo com as colegas de trabalho. Não quer dizer que o cara pode ser metalúrgico, entendeu? Pode trabalhar lá com mais 526 homens. Tu sabe que tem homem que gosta dos dois times, né? Tem muito homossexualismo nos metalúrgicos. Não tem. Pode ser engenheiro. Em todo lugar tem. No jornalismo, no futebol, no rádio FM. Tem. Aqui tem. Aqui nesse estúdio. Nesse estúdio tem, né, Potter? Neste estúdio tem um gay neste momento. Tem um gay entre nós? Tem um gay entre nós. Tem, gente. Tá no meio da gente. Tá no meio da gente, gente. Tá bem no meio da gente. Tá bem no meio. E aí, completando o que vocês vão dizer que não, a pesquisa diz que homens com mais parceiras sexuais ao longo da vida obtiveram menor satisfação sexual. Eu concordo com essa aqui, apesar de não ser homem. Eu tenho uma teoria pra concordar. Qual é a teoria? Se o homem teve que transar com tantas mulheres, é porque ele não se satisfez com nenhuma. Baita frase! Nove mulheres é muito? Nove mulheres é o número que eu tive de mulheres antes da Rodaica. Então é a mesma coisa que eu. Mas será que nove é muito? Nove namoradas. Nove não é muito, né? Não, eu então, acho que é muito. É legal, dá pra contar em duas mãos. Vocês não entenderam. Quarta-feira. A pesquisa fala de parceiras sexuais e não de namoradas. Não, de parceiras sexuais. Não, é isso que eu tô contando. Mas é que eu dizia pra elas, não, a gente tá namorando, baby. Vamos namorar? Baby. O baby é o menor. Baby. Não, eu pergunto porque eu acho que não é um número pra ser grande, assim, porque não é isso exatamente que conta, entendeu? Eu acho que mais de 15. O que conta assim, é quantas sabe? Gurias tu transou ao longo sim, da vida. Sim, mas é isso que eu tô falando. Calma, né? Com 1,22, a Wanda tá desocupando a Wanda. Que é um número elevado. Então, homens têm um número elevado, entendeu? Mais que as mulheres. Olha só. Aqui nesse estúdio, eu acho que o cara que mais teve parceiras sexuais foi o Porã. Que não tá aqui pra se defender, né? Que é uma sacanagem com ele. Não, eu tô falando de verdade mesmo. Mas ele, casamento. Porém, transou com muita mulher. Calmou. É uma família linda. Calmou. Acabou aí, Robequinha? Acabou aí? Graças a Deus. Depois dessa, acabou. Vamos ver tu então, Geijão. Deixa eu contar minha história, meu. Claro, gente. Conta aí. Demais, saladas. Tava eu em casa muito feliz e tranquilo, saladas. Quando me liga, o seu Fernando, dos jogadores do Grêmio, Salada. Fernando, jogador do Grêmio. Fernando, sim. Dos jogadores do Grêmio. Tá na seleção de sub... Sub-20. Isso. Seleção brasileira sub-20. Sim. Vai começar o Mundial daqui a um pouco aí. Até porque a sub-17 tomou uma chinelada. Ah, não entendi nada até agora. Continua. Os jogadores do Grêmio, o seu Fernando me ligou, tá lá do meu celular. Ele sempre pega comida no delivery do Baradona Rosa e tem meu número, tá ligado? Certo. Me ligou assim, Jesus, tá fazendo o quê? Tá dormindo. Tô com a nega velha, tá. Aqui a Gênesis, mano. E aí, falou, meu, tô vendo aqui no site da Atlântida, tô mostrando pra galera, meu. Pra galera, os outros jogadores da seleção brasileira. Danilo dos Santos, campeão da Libertadores, certo. Fez o gol na finais. Alan Patrick, campeão da Libertadores. Casemiro, do São Paulo. Romário, jogadores do Inter. Tava todo mundo aí, botou no Viva Voz, com eles. E os negros se matando de rir, tá? É mesmo, cara. Tá, e qual foi o combinado que tu fez com os jogadores da seleção brasileira sub-20, gente? Vocês vão poder continuar vendo meus trotes, tá? Ouvindo meus trotes com uma condições, meu. Qual é a condições? Primeiro gol que vocês fizeram no Mundial, tá? Vocês vão homenagear o Geiso, meu. Como? Capaz. Colocando a mãozinha do lado das orelhas, tá? Como se estivesse falando no telefone, o Hang Luz do lado do telefone. Então você já sabe, todos. Mundial sub-20, meu. Hein? Quando o Alan Patrick, o seu Danilo, o seu Fernando. O Fernando não vai fazer gol, isso aí vai ser difícil. Então o Alan Patrick é no meio do campo. Fizer um gol e fazer, já sabe. É o Geiso. É o aqui nós, meu. Tá do Pretinho. É nóis. Demais. Muito bom, Geizinho. É nóis. Bom demais, hein, Geiso? Parabéns mesmo. Agora a minha meta é o Neymar, meu. Certo. Neymar vai ouvir o trote, vai fazer gol e ainda vou passar o trote nele. Tá bem. Boa. Vamos lá, Zalada. Cantadinha nessa sexta-feira muito legal, meu. Gatíssima, Zalada. Seu meio de transporte deve ser um carro forte. Por quê? Porque tu és um tesouro. Ô, Geis, tu sabe que ontem eu falei pra rodar que estávamos nós lá no... Uau! Né? E aí, daqui a pouco eu olho pra lembrou ela... Lembrou de mim, meu? Não, mais do que isso. Eu te citei, Geis. Putz. Estávamos nós dois lá no... Uau! Daqui a pouco eu olho pra ela e falo, gatíssimas. E ela ficou brava comigo, cara. Ela ficou brava comigo. Eu falei, gatíssimas, tá lá. Mas é que plural não existe, né? Plural não, é, né? Meu, gatíssimas, se tivesse mais de uma mulher na cama. Não, mas é que é o jeito do Geiso falar. A Jennifer até entende, entendeu? Mas tu tem que entender também, gatíssimas. Agora tem a rodada. Não, o lance do plural, tu tem que olhar pra ela, olha pra gatinha e diz assim, ó, na tete a tete com ela. Qual é o plural de decimal? É isso aí, gatíssimas. Gatíssimas. Bom, já sabemos que achamos a expressão correta, então, pra... Uou! Então, quando tu tiver no uou, tá ligado? Gatíssimas, me chama de Harry Potter e que eu te mostro a minha magia. Pensei que você mostra a minha varinha. Minha varinha mágica. A varinha mágica. É depreciar o cara. Varinha mágica é ruim, né? Gatíssimas, você é política? Não, por quê? Eu te achei um partidão. Deixa eu mandar um abraço aqui, cara. Manda aí. Queria mandar um abraço pro Carlos da Luvas Poker. Opa! que ele presenteou o goleiro do Pretinho Olha! Básico com um par de luvas, Pôquer. Humildemente sou eu o goleiro do Pretinho Básico. Parabéns. Não, humildemente não, muito humildemente. É. Não, demais eu, humildemente. Ô Maurício, tu é daqueles goleiros que pegam o gol ou que deixa passar o gol? Não, não, defendo tudo. Tu pega ele. Não, defende tudo não. Defende tudo não. O Maurício então, Amaral aqui, ó, tem uma cara não critica tu tá goleiro, fora de ritmo de só jogo. Só deixa eu entender, hein, Maurício. Quando o cara vai bater um pênalti, vamos supor, eu olho no olho dele e já intimido, cara. Tá, é aí que tá. Tu te joga antes pra um lado ou tu espera ele bater? Espera ele bater. Ou seja, toma o gol. Sempre toma o gol. Só quando o cara erra da goleira. Escola do se jogar depois. Escola do Vitor do Grêmio que me ensinou isso. De espera o último instante. Lá no Gauchão te ensinou, né? No Gauchão 2000. As duas decisões lá. Tá pro Renan. Eu também queria mandar outros abraços aqui, bem importantes, cara, que eu encontrei uma galera hoje, inclusive no caminhão da Colombo, de entregas. Pô, da Colombo. Que legal, o Cabeça de Bode. Puta! Ah, o Cabeça de Bode? O arroz e o Kiko. Os três trabalham no caminhão da Colômbia, me viram na rua e gritaram, até da puta! É, que beleza, cara. Aí fiquei de mandar um abraço. Pô, eu esqueci de mandar um abraço pro meu carteiro, o carteiro que faz a minha rua lá, o carteiro Rocha, rapaz. Esses dias chegou uma correspondência pra mim. E eu olhei a correspondência, não, tinha. Não, eu olhei e te mostrei. Tá, desculpa, Rodaí. Era conta, era. Desculpa, conta, gatíssimas. Deu pra ver. Era conta. Era uma conta, sim, obviamente. E lá estava um asterisco do lado do meu nome. E lá embaixo, no envelope, outro asterisco com o seguinte escrito: 1, 2, 3, tu é gay. Abraço do carteiro Rocha. Que legal. Abraço, Rocha. É isso aí, cara. A vida com descontração e alegria é muito melhor. Deve ser legal, os caras. Olha, Alexandre Féteres, a correspondência. Vou zoar, tá lá. Vou zoar, claro. Vou tirar tem que zoar, cara. Tem que zoar. Não tenho chance de falar com ele, ele é impossível de falar com ele, é muito famoso. Não, não é, não dá a ver, cara. Por isso eu consultei a numerologia e não é numerologia? Aquelas coisas lá que tem, sabe? Numerologia. É? E ela falou pra eu mudar Lopes pra Potter. É uma numerologia. Isso aí. Aí ficou melhor. Tudo melhorou. Inclusive eu tenho aqui uma... Não tinha mudar de verdade nos documentos? Foi constado e tudo mais? Não. Nos documentos, mudar não. Onde, então? Não, porque no documento não tem meu nome, entendeu? Nome artístico, não tem, né? Potter. Luciano Potter é nome artístico. Pode botar, tá, mas né? Ele não só mudar, ele já usa? Não, ele usa informalmente, ele não pode assinar Luciano mas Potter. Mas ele pode mudar. Não, mas quando o carteiro chega lá em casa, nunca é pra Potter, é pro Luciano. Isso, é pro Luciano Lopes, exatamente. E aí o carteiro não pode escrever 1, 2, 3, você é gay. Ah, agora tu tá magoado por isso. Isso aí. Não, toma agora. Então dá o teu endereço pro quarteiro saber. Gonçalves Dias, número 84, apartamento 4. Meu. Só chegar Deus. Chegando. Só chegar. Óbvio que tem uma câmerazinha lá embaixo pra ver, né? Não tem, não. Tem sim. Solteiros desembolsam R$8.000 a mais no ano em relação aos casados. Que solteiros são esses? Os solteiros que não são casados. Modo geral, né, cara? Ricos, né? Uma média. Ricos, né? É, porque 8.000 a mais. Pelo amor de Deus, hein? Gastos com alimentação, impostos e habitação pesam mais pra quem vive só, porque não racha a conta. Claro, né? Não é que ele gasta mais também o solteiro, tudo, né? O restaurante, o cara solteiro vai muito mais vezes restaurante, porque tem mais mulheres pra levar. Na vida de solteiro não tem o racha, né? É. E quando na verdade tem, né? Mas é melhor não rachar, paga sozinho a conta, né? É, isso aí. Isso acontece porque em casa com mais de uma pessoa, estas são as contas mais compartilhadas entre elas, que é o aluguel, o condomínio, a luz, a água, o telefone, a internet, a net, carro louco, imagina. Imagina nós de Audi. Pra pesquisa, aqueles que vivem em casais ou famílias tendem a gastar mais com lazer e roupas. Roupas de bebê, né? Não, roupas. Roupas. O casado compra mais roupa? É isso que tu falou aí? Sim, a mulher, né, cara? Pesquisa. A de roupa pesquisa a disse. Compra. Uma mulher casada, solteira, divorciada, tudo igual. Mas o casado, ele gasta muito mais em roupa. Ah, ele paga as roupas. E a mulher, pagar, que é, e a mulher também, que a mulher perde muito tempo se vestindo, né, cara? Tu acha? Eu tenho certeza. E pouco tempo se despindo. A mulher perde tempo se despindo, na verdade. A mulher não se despe muito pouco. Podia se despir mais rápido. Hoje pela manhã eu pude acompanhar cedinho da manhã, 6:30 da manhã, a Rodaica já tava lá se vestindo pra sair de casa e tal. Depois do saiu às 9. Não, uau, foi ontem de manhã, você tem uau, de seis noite e meia de manhã, começou uau, a se saiu às 9. É muito óbvio. E aí saiu às 9:30 de casa, ela ficou, eu marquei, ela ficou aproximadamente 53 minutos olha escolhendo só a tiara que ela ia colocar no cabelo. E veio sem tiara. E sabe por quê? Porque ela tem só umas 329 tiaras. Eu não gostei de nenhuma, olha só. Eu quero te falar uma coisa, eu canso de sentar arrumada, pronta pra sair te esperando, tu sabe bem disso. Um, dois, três! Pá, essa aí, e outra, cara, eu digo assim, tá, Alexandre, pior, tá pronto pra sair? Não, não, já tô pronto e tal. Aí vou lá, me arrumo, né? Aí me arrumo, vamos lá. Não, só um pouquinho, vai lá, troca a roupa. Sabe por quê? Porque daí ela se montou. Eu tô de tênis, bermuda e camiseta, ela vai lá e se monta pra ir pra noite. Aí não dá. É. Né, eu vou pagar de maloqueiro do lado dela, do mulherão. Mas o maloqueiro do lado do mulherão. Eu gosto de ti assim. Tu gosta de mim assim? Já bota a roupa de noite, então. Eu não quero que tu bote terno, nada disso. Não, quero que tu ande assim mesmo. Quer que eu vá assim mesmo. Gravata borboleta, acho que ficaria bem, tio. É assim que vamos. Só a gravata borboleta. Só a gravata borboleta. Imagina o carpim. Vai virar o Anônimos de vez. Olá! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Duas ofertas da nossa audiência para intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. Estou vendendo meu violino Brescia. Mas olha! Praticamente novo, comprado há 3 meses, vem com arco, o breu é quase intacto. O breu. Cera pra passar nas cordas do arco, é o breu. O breu. É, cordas novas e bolsa pra carregar. Quase não foi usado porque era só para experimentar. Algum tempo depois comprei um instrumento diferente e acabei esquecendo do violino. Qual instrumento? O que ele comprou? É. Mas não diz aqui. Ah. Ele tá pedindo 200, pô, R$200 no violino. Compra, Bati. O que eu vou fazer com o violino, cara? Já tá achando baratinho. O que eu preciso do violino eu já tenho. Com silêncio, as cordas. Vendo para outras cidades e racho o frete. Nossa. Mais um racho. Então é aqui, ó, e-mail violinopb@hotmail.com. A Hotmail deve estar apavorada. Vem com né? O violino a e vara. A vara. Hotmail não deve estar entendendo nada. Deve estar apavorada. Teve uma quinta-feira passada na Hotmail lá em Los Angeles, Califórnia. O que acontece lá no Brasil? Os objetos começaram a ter e-mail agora. Na casa, os carros. Tem um monte de carro com e-mail agora. Será que lá tem vida? Transformers? Do Hotmail! Então, para comprar o violino do cara aí, o violino Brescia é violinopb@hotmail.com. Tem mais uma oferta. Gostaria de pedir o seu auxílio para a tarefa de encontrar dois novos colegas, homens ou mulheres, para dividir um AP comigo em Blumenau. Olha, gente. Tô morando aqui há quase um ano e dividi este AP show de bola com dois amigos que se formaram comigo em Floripa, porém foram promovidos e estão saindo de Blumenau. O AP é todo mobiliado, 3 quartos, ampla sala e cozinha, grande área de serviço, sacada com rede. AP show de bola, 2 vagas na garagem, fica a 600 metros da Vila Germânica, onde acontece a Oktober. Pertinho da casa do Guiguiu. Que os guris conheceram, a gente passou aqui na casa, lembra? Fica também perto do Parque Ramiro, muito legal de aproveitar nos finais de semana, e de 2 hipermercados, bem famosos aqui, às 6 da tarde eu falo quais são. A gente tirou dinheiro. A gente tirou dinheiro lá, lembra, gente? Minha única exigência é que, olha que importante, as pessoas que vão dividir este apartamento com o cara, qual? Não fumar. Não fumar. E a outra? Ponto. Outra. Não tem outra. A única exigência é que não seja fumante. O restante se resolve com uma boa conversa. Ele é homem, homem ou mulher? Tá fechado, ele é homem? Não, não pode diz ser o que homem é. Ou mulher. Pelo texto é homem, pelo texto. Não, mas eu acho que se chegar uma mulher lá, o cara vai tentar dividir também. Porque mulher já sim, falaria... ele pede homem ou mulher, cara. É isso aí. Tá mulher já falaria com azulejo do banheiro, é branco, né? Que tem lustre. Teto bege, mulher, presta muita atenção no teto. É, eu dividi apartamento com mulher, assim, sem ser a minha mulher. Ah. É uma merda. Mulher é muito chato, cara. Eu prefiro dividir apartamento com homem do que mulher. Tô falando sério. Ninguém também quer dividir contigo. Tem a propaganda que, olha, aquela propaganda que o cara tá construindo. 76 pessoas dividiram comigo. O cara tá construindo a casa. Demais dele, aquilo. Este é o recanto do guerreiro. Chopeira. Mesa de bilhar. Quarto da mamãe. Não, e o mais legal dessa propaganda, cara, eu acho que é de uns tubos de conexão, né? Então, o mais legal da propaganda é que ele fica ali naquela emoção. O ator é muito bom. Ele fica emocionado. Ele fica emocionado, imaginando, e não ouve a mulher lá atrás dizer pro arquiteto: quarto da mamãe. É demais. Então, pra entrar nesse AP em Blumenau aí, dividir com esse parceiro é APE, de APE, né? APE. blumenau@hotmail.com. Não ficou claro pra mim o e-mail. apblumenau@hotmail.com. Agora ficou claro. Ficou claro? Ficou. Eu pensei que era APE Blumenau. Não, é APE Blumenau. APE. As letras APE Blumenau. Isso. Adianta B de Potter e E de Esculachas. Boa, boa, Geiso. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Já voltamos. Estamos de volta com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil. Aliás, estamos ao vivo em duas edições diárias, às 13, das 13 às 14 e às 18, das 18 às 19. Caso você perca um ou os dois programas, ou você entra no site da Atlântida, atlântida.com.br, e vai ter sempre um programa diário disponível lá, e aí não vão ser os dois, vai ser um dos dois, dependendo aí da boa vontade de quem posta o nosso programa para ser reprisado, de quem bota o podcast lá para liberar para audiência. 18 minutos para as duas, e aí, doutor Alcê? Tô podendo! Doutor Alcê! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Doutor Alceu, agora sim a gente pode querer, eu posso querer que o senhor diga pra mim a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu quero só os quatro primeiros, doutor Alceu. Doutor Peter, tem que falar do Figueirense antes, doutor. Tá bom, Peter. Então fala antes do Figueirense aí, doutor Alceu. Três, doutor. Puta, não adiantou torcer, hein, Figueira? Mas que barbaridade, doutor que Peter. Que coisa, hein? Uma pena. 3-0, pô, coxa. A torcida do Avaí ficou feliz, né? Sem hipocrisia aqui, secaram e deu certo. É verdade. E tem um monte de torcedor do Curitiba que nos ouve também, né? Em Curitiba, no sul do Paraná ali. Mas eu não tenho medo de dizer aqui, pela nossa proximidade com o estado de Santa Catarina, todo mundo sabe, o meu time é o Colorado, o time do Cagé é o Grêmio, e aí por aí nós vamos. Mas eu torço pros dois times de Santa Catarina se darem bem, cara. Tanto o Avaí, de Floripa, né? Tanto o Avaí quanto o Figueirense, quanto o Criciúma, quanto todo mundo, Joinville, todo. Eu torço pra todos os times de Santa Catarina se darem bem. Chapecoense, aí por aí vai. Isso é legal mesmo. Né? Eu está crescendo. Sabe por quê? Porque eu quero ver quem tá com a gente feliz. Eu só torço para o Grêmio. Tá bom, Santaninha. Tá bem. O que mais, doutor Alceu? O Elano quer voltar pra Nive Estelma, doutor Pedro. Depois que ele acaba isso com a mina no Twitter. Isso no é Twitter. Do Dias, mas é da seleção, doutor Cabê. E aí é esporte. O Elano tá lá na Argentina sozinho. Deve estar com frio mesmo, doutor Cabê. Ele tá triste. Ele tá concentrado. A Nive Estelma não tá nada concentrada. Tá bem desconcentrada. Caminhando, passeando nas ruas do Rio de Janeiro de shortinho. Solta na vala, né? Exatamente. Popular solta na vala. Lembra que a gente falou aqui que o Elano fez? Foi infantil. 13 anos, né? Infantil. 13 mirim, anos, mirim. É. Eu e @Nivestelma não estamos mais namorando. Levou uma bela de uma guampa e nunca mais recupera. Quer falar, doutor Cabelo? Eu quero receber aqui um e-mail do Roberto Tosson, que é o diretor regional consular do Grêmio, em Passo do Fundo. Grêmio. E ele me disse o seguinte, ó, estou te repassando mais informações sobre o Grenal Solidário pro Quita. Que vai acontecer amanhã. É isso aí, né? Dia 9, no Estádio Vermelhão da Serra, às 14h30, popular 2h30 da tarde, com ingresso a R$10. A ideia surgiu de uma conversa minha com o Tarciso. O que fazer para ajudar o Kita? O Kita, resolvemos... pra quem não sabe, ele teve um pé amputado, né? Por causa de diabetes, é isso? E o jogou na dupla Grenal, de Inter e Grêmio, jogou em vários outros times, olha, né? O que é bom jogador. Resolvemos então fazer um Grenal de Masters, onde a renda toda seria revertida para a família do Kita, ajudar nas despesas hospitalares, já que ele está em estado grave no Hospital Pronto Clínica e teve um pé amputado, como o Maurício falou agora. Entrei em contato com o jornalista Matheus Rodigueiro, Rodigueiro, da RBS TV aqui de Passo Fundo, que de pronto apoiou a ideia, junto com toda a diretoria da RBS, que abraçou a causa. Hoje, todos os órgãos de imprensa de Passo Fundo estão apoiando e divulgando o jogo sem custo nenhum. Então, lembrei da imensa audiência do Pretinho Básico, não só no estado todo, como principalmente aqui em Passo Fundo, para pedir ajuda a todos vocês na divulgação do nosso evento, já que a iniciativa partiu do consulado gremista de Passo Fundo. O Grêmio. Já conseguimos várias camisetas autografadas que serão sorteadas no intervalo do jogo. Camisetas do Grêmio, do Inter, do Grêmio. Flamengo, autografada pelo Ronaldinho, além de camisetas do Atlético Paranaense, Inter de Limeira, Gaúcho, Passo Fundo, Juventude e Esportivo. Não, que são times que ele já jogou, né? Também duas bolas oficiais que foram doadas pela Federação Gaúcha de Futebol. Duas bolas. Todos estão mobilizados nesse momento de solidariedade em favor do Kita. Conto então com a tua ajuda. Um grande abraço pra todos e manda um pode ficar tranquilo, meu querido. Pro meu filho Betinho, que assim como eu, Betinho, todos os dias os dois bebês. Amanhã, então, galera de Passo Fundo, vamos dar essa força aí, 10 reais, né? Às 14h30 no Vermelhão da Serra. pra ajudar o Kita aí, que tá numa situação complicada. Né? Tá bem, por falar em amanhã, muita queridos, alegria aí por falar em amanhã, quero dar um toquezinho também, que amanhã, dia 9 de julho, acontece o New College Festival aqui em Porto Alegre. College Festival! Baita evento, começa às 7:30 da noite, ali no Pepsi On Stage, com NX Zero, Fresno, CPM 22, Do You Like, Stab e Kaká Reis, que é um cara que era da Catside. Certo? E vai ter uma recolhimento de agasalhos. Exatamente. Isso aí. Então a galera que for amanhã no New College, baita evento, College. Baita evento. Aí atenção, já leva um agasalho. Classificação 14 anos, realização College Rock e New Fever, uma promoção bala da Atlântida, não dá pra perder. Amanhã então no Pepsi On Stage a partir das 7:30 da noite, certo queridos? Certo! Fala aí, Potter. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Desculpa a tosse, hein, gente, é que eu tô aquecendo o meu gogó pro Game Potter na jogada Coca-Cola. Sabe como é? Agora eu sou narrador de futebol da galera Coca-Cola e olha que até leva o jeito, você já viu, foram lá no site lá. Cara, a quantidade de narrador ruim que tem aí, tu tem que te meter nessa aí, meu. O site é Torcida Coca-Cola. Tu é o melhor, né, Paulo Brito? Ah, tá bom. torcidacoca-cola.com.br, aquele esquema, né? Vai lá, pega o seu vídeo, posta e monta a narração do videozinho com as frases que já estão gravadas, são centenas de frases. Feito! Então é só chegar lá e entrar no site torcidacoca-cola.com.br e fazer. Ontem eu dei uma visitinha, já tinha dezenas e dezenas de vídeos da gurizada, e os mais engraçados, cara, são os que a gurizada grava mesmo, de peladeiro assim, não dá certo, porque não é só gol, né? Não tem só jogada. É jogada assim, ruim, então. Pedalou bonito, bateu pra fora! tem todo tipo de narração, entendeu? Entra lá então, torcidacoca-cola.com.br. Muito bem, Potterzinho. Obrigado, gente. 11 minutos para as duas. E aí, Godequinha, o que tem aí? Tem uma dica da Damilé. Ah, que bonito. Aliás, o povo adora uma dica de moda, né? Adora. Eu quero ver vocês usarem as dicas. Esse é o problema. Se for da mulher, eu uso. É que a tentativa não sei se dá certo. Total, né? Eu só fico aqui prestando atenção nas suas dicas. Tá, eu trouxe pra mostrar hoje pra vocês, aí fica bem didático, entendeu, Cagé? É o seguinte, a da mulher tá com uns jeans com efeito 3D. Para! Não tem mais só em cinema, entendeu? Tem que usar óculos aí? Não precisa. Porque ela desenvolveu uma forma super bacana de dar impressão da calça com efeito 3D através desses bigodes aqui, ó. Isso aqui é chamado bigode. Pra quem bigode? Não tá vendo, é aquele amassado que fica logo na curva da perna, próxima à virilha. Na frente do bolso. Exatamente. É bigode que chama isso? Chama bigode porque ele dá essa impressão aqui do bigode, ó. Vai ficar direito então, do que acontece? Esse efeitinho aqui meio amassado, ele parece mais alto, ele tem um relevo, então ele dá a sensação. Todas as minhas calças têm isso. Ele dá a sensação do o bigode 3D. Ou relevo? O relevo. Não é desse relevo que eu tô falando. Ah, desculpa. Tô falando de um relevo produzido pela Damilera. Não, que ele tá falando do celular, Rodaico. Não precisa mais carregar carteira, celular no bolso carteira. E nem ter nada avantajado. Tá sempre no vibra-cova. Calma. Tá entendendo? Essa peça aqui, ó, é bem moderna. A Damilera preparou uma coleção onde Damilera os bolsos é são o ponto todos principal. Todos os personagens. Nos modelos femininos, o destaque dos jeans estão nos bolsos com lapelas, tem franzidos e também detalhes de pregas, aplicações de metais, tudo para deixar o bolso ali, tanto os frontais quanto os de trás. Traseiros. Com os efeitos bem legais. É. Já no masculino, prega. E aí entra a parte de vocês... Eles aparecem mais básicos, porque o homem não gosta muito de detalhezinho ali no bolso. É verdade. Eu não gosto, gosto de bolso liso. Mas bolso... se a prega cair, tá? Não, cara. Não, eu gosto de calça de mulher sem bolso. Calça de homem sem bolso, não. Não. Calça não de mulher sem bolso. Não, detalhe no bolso. Entendi, o bolso vem. Então. Na calça masculina, ele é mais liso. Na calça feminina, ele ganha detalhes. Mas pode vir até sem bolso a calça feminina, até prefiro. A da mulher tem todos os modelos. Nas calças masculinas, o bolso é liso, mas ainda assim, sem sempre tem um detalhe bonito, como, por exemplo, pode ser no zíper ali, quando fecha, entendeu? Tem zíper, um bordadinho, tá? Pra quem quiser disfarçar as gordurinhas, a dica da mulher é abusar das calças com tonalidades mais escuras. Essa aqui, ó. Então opta pelo jeans mais escuro. Acabei de tuitar no pretinho agora. Tanto o homem quanto a mulher, que vai dar aquela emagrecida que todo mundo gosta no inverno, né? Acompanha a da mulher, então, pelo Twitter. No Twitter! @ da Miller. ou pelo site da damiller.com.br. Damiller escreve D-A-M-Y-L-L-E-R. Boa! Damiller. Essa calça que nunca andava. Recebi a informação aqui, mudando de assunto, cabe agora sim, que padre, o Nenhum de cabe. Nós, os nossos queridos amigos do Nenhum de Nós, vão estar no Altas Horas do Serginho Groisman neste sábado. Que horas? Que é, não perca, é na madruga, de sábado pra domingo. Então não perca aí Nenhum de Nós no Altas Horas da RBS TV. Marquei um TV. Jantar nessa hora. Hoje no barracão da manhã de aqui de Porto Alegre, região no de Porto barracão. Alegre. No barracão! O cara ligou na hora que a gente abre pro ouvinte ali no bloquinho Etri de Minas Gerais, que cara. Que massa, hein, meu? Tava vindo pela internet na Atlântida. Né, velho? E aí ele chegou e falou. Internet, meu velho. Aí pediu Nenhum de Nós, né, o som novo e tudo mais. E aí falou assim, ó, e tem como conseguir o telefone do Teddy também? Eu queria falar com ele. Sabe o que a gente fez? Passamos o telefone do Teddy. Não no ar, né, óbvio, né? Demais. Porque o Teddy que não foi tocar lá com Nenhum de Nós, conheceu o cara lá no interior de Minas Gerais. Blá, blá, pegou a irmã dele. É, eu sei, eu lembro da história. Isso, meu! Fazer a piadinha, isso, cara. Vai na piadinha aí, Jesus. O repado é na rua, vai na loira do lado. Como é que é? É que tem muito jeito do lado. O repórter na rua aborda uma loira, tá? Aborda. Eu assim, não tinha entendido o verbo. Chega e pergunta pra ela: por favor, senhoritas, uma entrevistinha muito rápida, sabe? Uma enquetezinha daqui, sabe? Como você sabe, como você se sente, sabe? Sabendo que tem 4 bilhões de neurônios a menos que os homens? Uma enquetezinha, sabe? Quietezinha. E a loira pensa assim, responde: 4 o quê, sabe? Vocês entenderam a piada? Eu vou de novo. Tá? Não acredito que isso era uma piada. É que pra mim não fez sentido algum. Piada de loira. Deixa eu dar uma dica de almoço pra domingo. Vai, claro. Vai. Domingo todo mundo fica se perguntando, onde é que vão almoçar domingo? Aí vai ter domingo o almoço em benefício à ACD, que é a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Vai ser no Lindóia Tênis Clube. Tu vai comer muito bem e vai ajudar a criançada deficiente aí a ter mais. Sempre comi muito bem no Lindóia, cara. Inclusive tem o cardápio do almoço, olha que legal, aqui vai ter o filé piquê, que é um filé que passa muito rápido. Tem que se atirar no filé. Salmão a Bonfadini. Não sei quem é o senhor Bonfadini. Boa, sim, o mago do Bonfa. Frango às natas, olha que legal. Frango às natas. Bacalhau cremoso. Bacalhau é demais. E a sobremesa petit gâteau de doce de leite. Eu gosto de grand gâteau. Petit gâteau de doce de leite. Ao molho charmoso de sorvete. Tudo isso é um almoço em prol da criança deficiente no Lindóia Tênis Clube. Nesse domingo, não sabe onde almoçar, vai lá e ajuda a criança. Lá na Zona Norte. Zona Norte, claro. Meu, deixa eu dar um toquezinho aqui também, que isso aqui, sabe que nós fazemos algumas ações de merchandising aqui no programa, né? Merchan isso também? Não é merchan, cara, mas é muito, vale muito mais do que um merchan. Olha só o que diz aqui o nosso ouvinte... Paulo Cassiano Duarte, ele diz aqui: galera do Pretinho, seguradora HDI é boa demais, muito obrigado pela dica, ontem quebraram meu para-brisa e também o vidro lateral e hoje meu carro já está consertado. HDI é de bate-pronto, devo dizer eu aqui nesse momento, porque a gente vive batendo nessa tecla aqui, né, pro cara cotar com HDI, porque é de bate-pronto e tal, então o melhor merchandising... Aliás, alguém da HDI devia estar ouvindo isso. É o boca a boca. É o cliente satisfeito e mandando esse toque pra gente aqui. Muito legal. É espontâneo, tá lá. Espontâneo. Isso aí, gente. E aí, Gonequinha, deu uma saída do programa? Não, tô aqui. Ah, então vai, KG. Ontem a minha esposa e eu estávamos sentados na sala falando de coisas da vida. Coisa boa, sentar. Falávamos na sala de com a esposa, viver, né, morrer. Filosofava. É bom sentar na sala com esse. Sim, jogávamos conversas fora, né? Certo. Lá pelas tantas eu disse: lindo. Olha, nunca me deixe viver em estado vegetativo, meu amor. É isso aí. Dependendo somente de máquinas e líquidos. Se você me vir nesse estado, desligue tudo que estiver me mantendo vivo. Por favor. Entendeu? É um pedido, né, cara? Ela se levantou imediatamente, desligou a televisão, o computador, o aquecedor e jogou minha ceva fora. E aí, Potter? Quem não quer, Potter? Contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Low House, tudo para tricô! Ai, eu acho que alguém tem que abrir uma loja com esse de Lan House. Olha, eu acho que já tem. Ali no pé da serra, ali, Parobé e tal. Patrocinador das piadas do Potter. Eu adorei que esses dias eu vi um cabeleireiro assim: cabeças freitas. Ah, que legal. O Freitas, né, o cara do nosso amigo César Freitas. Beijo, César. Essa aqui vai pra rapaziada que vai acompanhar amanhã o Patrola em novo horário, 11h15 da manhã. Pode. Estamos em HD, vai ter um monte de atração, né? Santa Catarina mais cedo. É às 9 da manhã, aliás, que audiência, eu fiquei sabendo, tive acesso aos números do último Patrola de sábado passado. Que audiência monstruosa teve o sábado passado, Patrola. Amanhã a gente vai testar um novo equipamento de academias, que é o pula-pula, tipo um canguru, assim, que dá um cansaço no cara. Eu, a Rodaik e o Rico juntos, a Rodaik também fez uma matéria sobre, como é que são essas coisas, bota no pescoço? Manta. Cachecol. E-Sharp. Com a minha amiga Carla Tedesco. Beijo, Carla, tá me ouvindo? A gente também foi perguntar pra rapaziada, como é que pode o cara gostar de Luan Santana e Charlie Brown Jr. ao mesmo tempo? Ué? E aí tem algumas respostas pra sair bem engraçadas. Assim. E olha, cada resposta... É. E aí também um passeiozinho pro Buenos Aires, de vez em quando eu vou, né? Quando o vulcão deixa. Claro, claro. Aí filmei com o meu telefone mesmo, a gente fez uma matéria. Toda a matéria é gravada num telefone celular. Muito bom, massa. Hein? E aquele velho corredor na salada. Aquele velho corredor vai entrar que o James tá participando. Ele tá correndo. Seu Antônio. Ele demora, ele corre 40, 50 quilômetros. Ah, tá chegando ainda. Ele corre 170 quilômetros. Ah, 170. É ultra maratonista, senhor, lá. E aí o guarda noturno tá fazendo essa ronda quando se depara com um borracho cantando. Em cima de um poste de luz. Eu posso saber o que você está fazendo aí em cima, borracho? Eu bebo porque é líquido. E aí o guarda ficou nervoso. Desça daí agora, senão eu vou atirar, bêbado. E aí o sujeito ficou com medo, desceu cambaleando. Quando enfim chegou no chão, o guarda perguntou: quem é você? Vai dizer que você não lembra? Sou mesmo, o cara tava ali em cima agora. Muito bom. Rodaika. É você, Tá, só pra ver se tu tava ligada. Homens com o rosto mais largo são mais propensos a mentir. Sabia? Eu tenho o rosto bem fininho. Bem puxadinho. Então, o Pianges nunca mentiu. É que o Pianges tem um talho no queixo. É o queixo-less. Mas continuando, Rodaik. Um estudo afirma que a largura do rosto indica disposição para quebrar regras sociais. E a mentira é quebrar uma regra social. Claro. Quanto mais largo o rosto... Quando os homens competem por recursos com outros homens, o rosto largo é um forte sinal de agressividade. Entendeu? Competindo com outro homem, tu vai ser mais agressivo se tu tem o rosto mais largo. Mike Tyson. Os cientistas descobriram evidências de que a ligação entre o tamanho do rosto do homem e o seu comportamento antiético é causado por um senso de poder. O cara se acha melhor. Mas não tem essas que homem com um rosto quadrado é mais bonito. É mais bonito, é mais modelo, assim. Mas talvez essa agressividade atrai as mulheres. É isso aí. Quem sabe? Pô, tem um amigo meu bonitão mesmo. Uma bicha, mas é bonitão. Fernando, Nando. As pessoas conhecem ele como Jorege. Ele é bonitão. Uma bichoca. Ele é bonitão, modelo. É viado. Sim. Além de surfista, modelo, lutador, ele é viado. Eu acho que ele é bi. Casamento é de fachada, então, né? É fachada. Pra fechar. Beijo, Jorege. Com a Renata, né? De fachada. Homens com medidas maiores do rosto se sentem mais poderosos. Lindo. E essa sensação de poder os leva a ter uma atitude inapropriada. É isso aí. Se acham muito, mas na real não é tudo isso. Eu vou dizer uma coisa. É bom ser feio, viu? É bom ser. Falando por mim. O rosto todo errado. Bom, né? Cara, eu queria ser feio um dia na vida, cara. E ser feio todo dia é É bom ser feio. O cara feio não se incomoda com mulher. A mulher não dá em cima, não é assediado. É uma beleza. Não engana, né? Tem mulher interesseira. Exato, claro. Mas e o homem feio e rico? Eu queria ser feio e rico um dia. Pois é, justamente, não é o nosso caso. Feio e rico, não é o nosso caso. Não é, feio e pobre, que é pior. Exatamente, então nós mulheres... É muita qualidade para um homem só. São mulheres que realmente nos amam, pelo que a gente é. Exato. É por isso que admira a Luma de Oliveira, que estava com o homem mais rico do Brasil e o trocou por um bombeiro. Isso é uma mulher. É que aquela peruquinha. Nada contra os bombeiros, né? Mas eu, se tivesse com o homem mais rico do Brasil, não trocaria por um bombeiro. Mas é a mangueira. Talvez um eletricista. Coisa assim. Tá bem, acabou o assunto, acabou o programa. Era isso, ficamos aqui. Na casa do Potter é frio, tá? Outro foi lá tomar banho. Vai lá em casa que eu te dou um banho hoje. Esfrega as costas, largo bem essa bundinha. Eu já te falei, eu acho que tu podia trocar por um aparelho melhor de chuveiro. Potter, vai lá em casa e te dou um banho hoje. E depois passa lá em casa que eu te dou uma comida. Olha aí que beleza. O que tu quer mais da vida? Banho e comida, rapaz. Depois da comida, eu vou levar ele na Damilé pra fazer umas coisas. Olha que noite de sexta. Até que enfim eu vou ganhar. Que nem nesse programa, só eu dou. Mentira. Ah, tá. Tu dá tudo, realmente. Só eu dou nesse programa. Duas e dois, ficamos por aqui com este programa onde só o Potter dá. Voltaremos logo mais às 18 horas. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o cabelo no espaguete, Jason.